Costa Juliette, 3284. Tropa 94, mantém, tá Juliette. 1897, sem condições de dar passagem ao Airbus da companhia integração no pátio 08 e depois iniciar o push? Afirmativo. 1894, ingresso Juliette 08. Juliette 08, 3204, gravemente. Azul 4234, ali mantém pista no zero. Vai estar no mesmo para estar no setor, já tem uma aeronave que está iniciando no portão 01, vai ter que aguardar. Azul 4234, autorizado decolagem do sino 0, vento no 409, 7140 graus, 79. Azul 4234, decolado da zona 1, controle 199, decimal 35. Controle 1935, azul 4234, boa noite. 6259, 127 a bordo, alterna Galeão 3:40. 6259, 127 Galeão, qual é a autonomia? 3 horas e 40, por isso. Taxa autorizada, direita, Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, 182, altímetro 90 no 3. Mais, desce para 3 mil pés, ajuste a 03. 567 é o número 2 para iniciar no setor. Mantenha, escuta e aguarde. Aguardando. Para o táxi Titan 3897, 222 a bordo, caminhão, 3 horas e 50. Parque autorizado, parte 1 no Índia Alfa, quanto espera da 90 Torre, 1862, altímetro no 0 no 3. Autorizado, parte Índia Alfa, 1862 a bordo. 3897, qual é o POB? Confirmando, é 1132? 222. Sim, 222. Decola pista no 0, vento 160 graus, 7 nós. Decola. Confins autorizado, 360, Upper Zulu, 16. Decola da 1-0, primeira curva direita da Leda Bridge. Controle 11935, transponder 10. Corrigi, transponder 5001. Da Leda Bridge a saída. Da Leda Bridge. Correto, chama puxa sanar. Abre. Ponto. Tanque atrás, posição, 601. Afirmativo, no 601, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 601. No 601, o senhor tem condições de puxar pra, com a cauda pro pátio 3? Puxar com a cauda para? Ingressando no pátio 3. Pode ser também. Gente, aí eu vou coordenar o push do aeronave da companhia no 02 simultâneo. Sim. No 567, tá na escuta? Tango Zulu, contato radar, tá 63 milhas sudeste de Salvador. Mantenha a proa de mar para completar a chegada a mar e reporte para a descida. 567, confirma? Tá 3897 ali, mantém pistão no zero. Completa a chegada mais que o hotel Kilomike na proa de Itapia após o Tapiuna. Puxa, né, 6259, decolada 17, controle 119, decimal 35. 3935, boa noite. Paulo Salvador, com 1940. 1940, Guarulhos, copia? Afirma, prossiga. Autorizado, Guarulhos 360, Upper Zulu 21, decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição e lefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5006. Só repita a saída, por gentileza. Da Arbor, transição elefa. Arbor, elefa. Então está aprovado 360 para Guarulhos, via Uniforme Zulu 21. Decola da 10 com curva direita. 1935 no controle, 5006 no transponder. Gol 19340. 940 correto, chama para gestionar. É. Agora contact 0717, already recast bottom and push back and 11. Approved, set up and push, Connor 077, call right for taxi. Call you for taxi, start, call you approved, 7777. 3897, vai manter a cabeceira da 10, aguardando para autorização de decolagem. O tráfego que decolou à sua frente vai realizar o perfil da mesma saída e é mais lento. 7 Tango Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-3. Tan 3897, autorizado a decolagem pista no zero, vento 150 graus, 7 nós. Tan 3603, controle Salvador, desça 050, chegada é mais. Juliette Tango Zulu, confirme a indicada. Confirme essa é a máxima que consegue manter até Duna. Mantenha 175 até próximo de Duna, ou Juliette Tango Zulu. Nós fomos ataque, taxa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0 Torre, 118-62, altímetro 1-0-3, confirmando a alternativa com fim. Azul 4234, chama Recife, 1-2545, alterno 2085. Recife 45, negativo. 1-2685. Direto, decola da 1-7, primeira curva esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés, até liberação do controle, controle 1-1935, transponder 5575. Controle Salvador, muito boa noite, altura 3897. TAM 3897, contato radar Salvador 320, na saída da EL. 320 da EL, 3297. E o POB? Ciente, confirmando que o senhor é trem? Ciente, pressionamento e táxi, chama a torre, 1-1-8-6-12. Gol 1-5-6-7, ali mantém pista no zero. Táxi, tá com 171-13-45, Campinas. Táxi autorizado, bate 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-6-12, altímetro 1-0 no 3. E-13, Índia Alfa, espera 286, boa noite. Boa noite. Uno 567, autorizado decolagem pista no zero, vento 150 graus, 7 nós. Gol 1567. No 601 ali mantém pista no zero. Mantém na 10. Brasil 77, approved taxi, apron 1, Indian Alpha, hold point, runway 10, tower 118, decimal 6, altimeter 31013. Direct 1013, and we take to apron 1, Indian and Alpha, holding short runway 10, and to the tower 18. Tower 118.6. Follow that 6. Uno 567, decolado aos 24, controle 199, decimal 35. 1935, boa noite. Controle, boa noite. Gol no 567, decolou na sexta. Voo no 567, contato radar, CD 360, saída da Arbo Elétrica. Saída da Arbo Elétrica, voo no 567. Chama Recife, no 251, alterna 1, 33, decimal 25. 251, 23, 33, 25, boa noite. Boa noite. Utilizado o hotel Quilomai. Hotel Quilomai, complexo de aproximação, chama torre 118, decimal 6. 386, boa noite. Boa noite, é o Papá Romeu, Hotel Quilomike. Hotel Quilomike, reporta no externo baixado travado. Reporta no externo baixado travado, Mike. Voo 1601, autorizado decolagem da pista 10, o vento 150 graus, 7 nós. O voo 1601. É a decolagem da tragédia, né, Zerão? Travado, Hotel Quilomai. Hotel Quilomai, deseja prosseguir para o 10 ou cancelar para o 7? Vai estar no 0 mesmo. Continue a aproximação, guardando autorização para pouso. Hotel Quilomai. Mike? Redução para 2109. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, 1601, passa 1200 na Eulita Bridge. Voo no 601, no contato radar, CD 360, na saída da Eulita Bridge. 360 da Eulita Bridge, voo. Roger, Condor, maintain hold point for me 10, Condor 077. Romeu Charlie X-Ray na escuta da torre. Tá pronto para o ingresso no 97? Tá autorizado o ingresso, é porta alinhada e pronto, cabeceiro 97, o Romeu Charlie X-Ray. Charlie X-Ray, autorizado decolagem pista 17, o vento 150 graus, 7 nós, reporta para o cruzamento do campo, Charlie X-Ray. Papa Romeu, Hotel Kilo Mike, no solo 29, livra a pista pela direita, solo 1219. Condor 077, line up and maintain runway 10. Lining up and wait, runway 10, Condor 077. Qual que é o verbo atrás? O 307, por favor. Chama agora o centro Recife 251, alterna 133, decimal 25. Ok, 251, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 2, 5, alternado. Ok, 3, 3, 2, 5, obrigado. Direção Zulu, livre LF, aporte estabilizado. Isso. Em frente, táxi, quilo, pátio 3. Tan 3603, desce para 3.000 pés, ajuste 10013. Efetuado cruzamento, livrou o meu Charlie X-Ray. O meu Charlie X-Ray livrou o eixo da 1028, confirma. Afirmativo, o meu Charlie X-Ray. O 1273, eu pedi 178, 3 horas e 3 minutos, altera na Campinas. 178-13, Campinas, taxorizado direita, Índia Alfa, ponto espera 10, torre, 1862, altímetro 10, 13. Direito de alfa no ponto espera 262 a 273. Juliette, Tango Zulu, completa de aproximação, chama a torre 118 nesse momento. Valeu, 3603, desce para 2.000 pés, ajuste 1.013, redução para 1.709, vai seguir um tráfego do Charlie 402 em redução para aproximação, 11 milhas, a porta estabilizando. 2000 é reduzido, 2000. Gol 567, chama Recife, 1260. 260, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Papa Tango, meu Charlie X-Ray, todo sistema, aprove o destino. Tango, meu Charlie X-Ray, mantenha-se em condições visuais, confirma para o destino. Bom, aguardando autorização para pouso, reporta no externo baixar travado. Confirma intenção de pouso 910 ou 917. 917, aponte 1273, alinhe e mantém pistão no zero. Condor 077, you're airborne at 33. Approach control 119.35. 11935, thank you, bye-bye, contact 077. Fox Control, good day, contact 077 is passing altitude 1700, climbing flight level 330. Contact 077, reading contact on the departure requirement, maintain flight level 330, book a departure. Contact 077, climbing, maintain flight level 330 on the pocket departure. Tango Juliette, Tango Zulu, cancelado aos 3-4, curva à esquerda, base pela direita. Juliette, Tango Zulu, reporta 3 milhas, final do 1-7. Tango Zulu. 401, chama Recife 251, alterna 133, decimal 25. 351, 3385, obrigado, boa noite. Vai. Gol 1273, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Decolagem. Final de 3, base para final da 17, baixado e checado. Juliette, estando Zulu. Juliette, estamos Zulu, autorizado base pela direita, reporta, correção. Autorizado, pouso pista 17, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Fiquei legal no 0, no 3. Zulu. Gente, 2310, Ronda Charlie 3. 03, confirma estabilizado? Estabilizado, 3303. Abaixo da aproximação, chama a torre 1918, decimal 6. 23, obrigado. 1273, decolado 37, controle 1995. 1935, tenha uma boa noite aí, uma boa semana. Torre Otan 3603, passar acima na frente do principal de trabalho. Otan 3603, continue a aproximação, guardando autorização para pouso. Guarda. Quieta da Eule da Bid para o 3, confirmando o nível? 360. Afirmativo 360, gol 1273. Gente, confirma o pátio que se destina? Gente, o Gada Baeté livra a pista pela direita, reportando pista livre, o Juliette Tango Zulu. ...3603, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 7 nós. Pouso 90, 3603.